Educadora. Informa a hora certa. 8 horas. Educadora. 55 anos. Esta é a Rádio Educadora do Maranhão. ZYH887. Frequência 560 kHz. Transmitindo de São Luís. Operando com 25 kW. A maior potência do Maranhão. Em tempo real na internet. Acesse educadora560.com.br. Uma emissora da Arquidiocese de São Luís e do Santuário São José de Ribamar. Filiada à RCR, Rede Católica de Rádio, e RNA, Rede de Notícias da Amazônia. Rádio Educadora. Informação, serviço, evangelização. Promovendo fé e cidadania. Educadora. 55 anos. Nossa Senhora de Nazaré, o Coatraque te reverencia. Santuário Nossa Senhora de Nazaré, no bairro do Coatraque. Acompanhe as Santas Missas, de segunda a sexta, às 6h30 da manhã e às 18 horas. Sábado, 6h30 da manhã e 17 horas. E no domingo, 6h30, 9 horas, 17 horas e 19 horas, com transmissão pela Rádio Educadora do Maranhão. Acompanhe também pelo canal do YouTube Santuário de Nazaré. Paróquia e Santuário Nossa Senhora de Nazaré, no bairro do Coatraque. Nosso obrigado a Maria. Muitos ventos, um só cor. Olá. Eu sou Elton Charles e convido você a ouvir diariamente o programa Caminho Sinodal aqui na Rádio Educadora, nos intervalos da nossa programação. Saiba mais sobre o processo sinodal da Igreja convocado pelo Papa Francisco. Notícias, agendas, curiosidades e muito mais. Tudo sobre o Sínodo na Arquidiocese de São Luís e no Maranhão. Acesse também o nosso blog caminhosinodal.blogspot.com. Processo Sinodal, comunhão, participação e missão. No caminho da unidade. Promoção do chão ao teto Potiguar. Soluções econômicas para renovar cada metro quadrado da sua casa. Piso 46 por 46, Araripe cinza, R$27,90. Tinta Casa OK, 15 litros, R$69,90. Impermeabilizante Cicatop, 107, 18 quilos, R$169,90. Porta sanfonada, 60 por 2,10 metros, branca, R$69,90. Promoção do chão ao teto Potiguar. Compre também pelo site. Receba em casa ou retire na loja. Minuto Família. Boa informação nas ondas do amor e respeito. A música está presente no dia a dia de muitos maranhenses, seja ouvindo, cantando, louvando ou tocando algum instrumento. Ela incentiva a concentração, desenvolve o lado cognitivo, fortalece a fé, reúne amigos e famílias. O governo do Maranhão, por meio das Secretarias de Estado da Cultura e da Educação, realiza desde 2018 o programa Maranhão Musical, disponibilizando instrumentos musicais para diversas instituições, como escolas, igrejas evangélicas e católicas de todas as regiões do estado. Com instrumentos como teclado, contrabaixo, bateria, violão, guitarra e microfone, milhares de maranhenses hoje trabalham a teoria e a prática musical. Seguimos juntos porque em família é mais fácil prosseguir. Governo com o povo. O Maranhão num caminho novo. Educadora. 55 anos.